Olá, sejam bem-vindos. Este é o Mana Pix Podcast, episódio de número 11. Mana Pix Podcast é um oferecimento da loja Mana Pix e do manafix.net. Hoje estamos aqui com Thiago Jaquelli. Bem-vindos. Leonardo de Castro, o Fadinho. Fala, galera. E o Cauê. Cauêzão na área, após longa ausência. Hoje vamos falar sobre o pré-release de Lua Arcana, o início da temporada de PPTQ, e também vamos discutir as vantagens e desvantagens da mudança de PTQs para PPTQs. Fadinha, você estava me falando que participou do pré-release de Lua Arcana. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que eu gostei bastante desse formato. Parece que é... Primeiro, ele é bem diferente do primeiro formato de Shadows of Innistrad. Alguns arquétipos parece que não existem mais, alguns novos, e alguns que antes eram fracos, agora são fortes, e etc. Pareceu uma edição bem divertida. Esse formato são... Você começa draftando Lua Arcana? O draft começa com... Dois de Lua Arcana? E um de Shadows of Innistrad. E o selado? E o selado são quatro de Lua Arcana e dois de... Sombras em Innistrad. Em português é isso. Você jogou de quê? Eu joguei de BG, que é um dos arquétipos que existia no outro formato, mas não era tão bom quanto ele é nesse formato. Aparentemente as cartas comuns pretas são bem melhores nesse formato do que elas eram no outro. E assim como no outro, as cartas verdes também são muito boas. Então, esse formato, esse arquétipo existe nesse formato com muito mais presença. Você falou de comum, eu lembro que de incomum, por exemplo, tem Murder agora, que não tinha no outro. É comum e incomum que eu quis dizer. E das comuns, o que tem de diferente? Tem... O Murder é uma das melhores cartas da edição, né? Só que ela é incomum. Homicídio, tá? Homicídio. Ok. Isso. Tem... A única mecânica, a única carta com a mecânica de Meld da edição comum é a carta, tanto a carta custa 5 que volta uma criatura do cemitério é muito boa, quanto quando você junta as duas, ela e o ratinho 2-1, via o outro lado, o bicho 5-6 é uma criatura muito boa. Tem o bicho do Hermanos 2-2, que você descarta uma carta de Gaffline, é uma criatura muito boa também. Tem removals custo 6 e 5 no comuns também. Tem aquele encantamento que dá mais 3, menos 3. Tem aquela carta em comum custo 5, que com custo adicional você sacrifica uma criatura. Ele descarta uma carta e mata dois bichos, basicamente um murder duplo. Tem aquela criatura custo 3, 1 barrão, que ganha mais um pra cada criatura no seu cemitério. Acho que é uma carta muito boa também, pelo menos ela foi muito boa pra mim no pré-release. Tem um bicho voador que ganha 4, 5, que diminui o custo dele se você tiver Delirium. E como eu falei, o BG Delirium parece ser um dos arquétipos que existe bem forte nesse formato. E é isso aí, por aí vai. Quem mais jogou pré-release? Você jogou, né, Cauê? Joguei. Joguei e tive o grande prazer de receber uma consultoria de deck do Fadinho. Como que funciona isso? Ele cobrou? Não, ele obtém grande prazer em dar essa consultoria. Então é um serviço gratuito que ele presta aos amigos. Saquei. Eu tava sem jogar Magic há bastante tempo já. E, bom, enfim, reuni motivação, fui encontrar o pessoal lá na loja e jogar. Eu abri meus boosters, eu vi que realmente azul era disparado a minha melhor cor. E branco também era uma cor muito boa. E preto tinha as remoções. Eu sou um jogador um pouco covarde de Magic, então eu tenho que ter remoção para jogar. E aí eu caí no erro de fazer um deck de mais ou menos três cores para incluir as cartas pretas e acabei deixando algumas cartas brancas que poderiam tomar o lugar delas de fora só pelo fato de ter remoções. Aí eu acabei perdendo o primeiro round. Um pouco de azar também, porque eu mulliguei a 5, mas aí eu mulliguei porque eu comprei as cartas que não era para estar no meu deck, enfim. E segundo jogo eu comprei muito mal, comprei 4 ilhas e não comprei mais terreno nenhum, nem planície, nem pântano. Aí fiquei frustrado, mostrei meu deck pro Fadinho, o Fadinho falou: realmente, o deck tá muito bom, mas o que que esse preto tá fazendo aqui? Aí eu falei: ah, remoção, tem que jogar com remoção. Aí ele: deixa eu ver o resto da pool. Aí eu mostrei o resto das minhas cartas e ele selecionou mais 6 cartas brancas que não eram remoções, mas eram criaturas, faziam outras coisas. E a gente substituiu, trocamos a base de mana. Realmente meu deck ficou muito mais consistente, não tinha remoção, mas o que aconteceu foi que eu não precisava me importar com isso, porque isso era problema do oponente. E eu tinha algumas bombas. Né? Eu tirei o Demônio das Profundezas Ancião, dois desse, né? É uma Que das eu não sabia melhores que tinha. cartas de limite de todas. Ok. E tirei também um Supressor de Mágicas, Spellqueller. Eu tinha também outras duas criaturas com Emergir, que eram muito boas. Eu tinha vários espíritos, inclusive tinha sinergia, tinha espírito de uma mana, de duas manas, três manas, que eu fiz na curva em alguns jogos. Tinha cartas que colocavam espíritos, aquela mágica branca que custa quatro, coloca dois espíritos com voar. E o meu deck ele estava bastante bom mesmo, eu tive sorte na pool e depois que ele virou o W, Flyers e bombas, estava praticamente invencível. Eu não tinha. Minhas cartas eram muito melhores que as dos oponentes, na média mesmo. Fazia criaturas muito maiores. O Demônio das Profundezas Ancião é meio covardia do Limited, porque fazer ele no quarto turno, virando todos os terrenos do oponente, é uma jogada muito forte. E teve até uma jogada engraçada. Eu tava ganhando do meu oponente, tava 1-0 já pra mim, e no segundo jogo eu tava à frente. Só que eu tava matando ele com dois espíritos e um. Dois espíritos token, ficha, e um espírito 1-1 voar. Só que meu oponente tinha criaturas no chão, não podia me atacar porque elas eram barra 1. Só que aí ele fez o terreno que vira o Ormendal, Abadia de West Valley, né? E ele tinha três criaturas, então quer dizer que mais dois turnos ele ia fazer outras duas criaturas e ia colocar o Ormendal em jogo. E eu ia perder, óbvio que eu ia perder. Só que aí no último turno possível, eu comprei o Demônio das Profundezas Ancião. Aí na manutenção do oponente, eu virei três criaturas dele e o Ormendal. No meu outro turno, eu comprei meu outro Demônio das Profundezas Ancião. Aí na manutenção eu virei. Eu só não podia tomar uma remoção para não ganhar. Aí eu sacrifiquei o primeiro demônio. Fiz o segundo por duas manas. Tinha uma contramágica na mão. Que é aquela que custa três. E se o oponente não pagar quatro. Então eu virei três pântanos do oponente para não tomar uma remoção. E o terreno que vira o Ormendal. E fiquei com 5, 6 na mesa, aí eu ataquei ele e matei ele. Ficou com uma cara assim meio tiltado, sem saber o que aconteceu. E você Porque terminou quanto com esse deck mesmo? 4-1. É porque eu perdi Bom. a primeira porque eu errei, né? Eu fui covarde lá, botei remoção no meu deck, não precisava. Mas Cara, faltava um incentivo. tinha dois cartas no deck que custam 4 manas, é 5, 6, você ganha tudo no extra dentro de jogo. É honesto, justo. Carta de Magic balanceada. Faltou, na verdade, o que faltou foi o incentivo do Fadinha antes de começar a primeira rodada, dizer realmente, cara, tu não precisa de remoção. vai para cima do oponente, mas certos hábitos demoram a morrer. E Pois é. é um turno extra e mata um bicho do oponente. Nossa, caramba. Eu nunca vi uma carta Não, melhor na minha vida. outra que eu tinha também era a criatura que tem energia, flash, né, lampejo, 5/7. E quando no turno que ele entra, ele tem resistência à magia. Então, basicamente, ele é imortal no turno que ele entra, porque 5/7 mata quase qualquer outra criatura do formato. E tem resistência à magia. E esse eu acho que custa uma mana só. No Emergir, se não me engano. Porque ele só tem uma mana colorida, se tu pagar. Ele custa 7 e um azul, então se falar uma Isso. criatura que custa 7, ele custa um azul. Se eu sacrificasse o Demônio das Profundezas do Ancião. Eu não lembro o nome desse aí. Tu lembra, Fadinho? Qual que é esse? Drowned Behemoth. Não sei É qual é o esse português, não. aí. Esse aí. Deixa eu ver aqui o nome em português. É Behemoth da Costa Náufraga. É um caranguejo Eldrazi. Esse bicho que você abriu 2 no pré-release, custa 5, 6, ele tá arriscado a ser a melhor carta de adição para Constructed. Imagina. Não, realmente Imagina Illimited. é uma bomba muito forte, porque eu tinha criaturas de custo 3 e geralmente eu fazia uma criatura de custo 3 no terceiro turno. E acontece que aí no quarto turno eu fazia o Demônio das Profundezas Ancião pagando 4 manas, virando todo o terreno do oponente ou bloqueando uma criatura de surpresa. Era muito forte. Outra carta que é muito boa mesmo é o Spellqualler, Supressor de Mágicas. Ele causou vários blowouts em turnos. Meu oponente pensando que ia resolver uma criatura que ia acabar com o jogo, ou fazer uma mágica que ia matar alguma coisa, por 4 mana até 4. E eu segurava com o Spellqueller, eu tinha outros counters no deck para proteger ele, se fosse o caso. E no Limited, às vezes, tu tem um ou dois recursos para responder. Então, com ele, eu segurava muita coisa. Uma carta muito boa para Limited também é o Espírito, que custa 3. O Espírito Azul custa 3, 0/4, defensor. E ele tem Vidência 1. Então, ao longo do jogo, a vidência 1 em toda a fase de manutenção dá uma grande vantagem, porque 0/4 tu pode basicamente escolher quando ele morre ou não no bloco. E se o oponente gastar uma remoção nele, vai deixar uma outra criatura que ataca viva. Eu gostei bastante. Dos jogos que eu resolvia ele, eram bem mais fáceis do que eu não comprava. Alguns desses bichos com Emerge são muito bons. Eu tinha um no meu deck também, o preto raro, que tira duas cartas da mão do oponente, uma custa 4 ou mais, ou 3 ou menos, e eu ganhei todos os jogos que eu fiz ele, menos o que eu estava jogando contra o excelentíssimo senhor presidente dos Estados Unidos, porque contra ele essa carta não funciona. Se cada mão dele não tem nada, e ele compra todas as cartas do topo. A carta não Mas funciona, enfim, então. Sim. não só porque eu tive um resultado bom, no fim das contas, meu deck era bom, tinha cartas boas, mas o pré-release eu achei bastante divertido, talvez porque eu não jogava há algum tempo. Não foi um torneio muito grande, eu acho que tinha 30 pessoas, 29, 30 pessoas, mas pude encontrar galera do Magic lá. Depois a gente fez um draft, né, Fadinha? Um Sim. draft com os boosters de premiação que as pessoas ganharam. Também é divertido. Tradição já. Eu não sei, eu não joguei o outro formato de Limited, que era só com sombras em Innistrad. Mas esse eu achei bastante interessante. A presença de 4 boosters da edição nova do Arcana e 2 de Sombras em Innistrad, eu acho que causa uma mudança bem significativa, porque antes eu acho que era basicamente só as duas cores muito superiores do formato eram verde e branco, né, Padinho? Sim. Agora eu acho que tá mais espalhado. Vi bastante gente jogando com deck vermelho. E tem uma quantidade boa de remoções. Cartas muito boas. Talvez essas com emergir se provem meio desbalanceadas. Especialmente as que tem lampejo. Mas, enfim, é uma experiência muito legal. Se eu puder jogar de novo esse formato selado, tiver outra oportunidade, eu vou tentar jogar, porque foi divertido, sim. Eu finalmente joguei um pré-release depois de anos organizando o torneio, né? Joguei numa das lojas que tem um pré-release menor aqui em Curitiba, tinha 20 pessoas só. E também, eu também joguei de azul e branco, com espíritos e humanos. Como só tinha eu jogando com esse arquétipo, eu não sabia se ele era um arquétipo popular ou se foi um acaso. Né, se for por acaso, calhou dessas serem minhas melhores cores, mas eu também gostei. Fui bem enquanto minha saúde deixou. Depois eu tive que abandonar o torneio, mas eu gostei de ter jogado e queria jogar mais vezes esse selado. É um formato que parece que está bem mais equilibrado que o formato só com sombras e Innistrad. Deck de todas as cores, todas as combinações, praticamente. E para o Kauer, que falou que gostou do formato, tem dois PPTQs da temporada que, apesar de ser Modern, vão ser selado. Confirma, Fadinho? É isso, é essa a mensagem? Exato. Exato. E na Tosh for Fun, que é na Ilha do Governador, é dia 27 de agosto. E na Conclave, que é em Nova Iguaçu, que é dia 8 de outubro. Aproveitando essa questão aí essa questão dos PPTQ selado, como é que funciona isso? Pode fazer PPTQ de outro formato na temporada do PPTQ Você Modern, por pode. exemplo? Você pode escolher o formato construído da temporada, que é Modern, ou selado. O selado sempre pode ser escolhido. E o selado com top 8 draft. Falando em temporada de PPTQ, a temporada vai ser do dia 23 de julho, ou seja, já está para começar, até o dia 9 de outubro. E, em geral, vai ser uma temporada de Modern, tirando exceções, né? São poucos PPTQs selados que vão ter dessa vez. Normalmente, quando é standard, tem mais selado. E de repente isso é uma comprovação da grande preferência, pelo menos aqui no Brasil, pelo Modern, né? Eu acho que é uma comprovação da preferência de jogadores locais, assim, de loja, por Modern. Não necessariamente de uma preferência geral. E pelo que eu sei, isso não é, isso nem é no Brasil. Acho que no mundo inteiro as pessoas que não estão tão dentro do circuito competitivo preferem o Modern. É aquilo que a gente conversou alguns episódios atrás, né, que pro pro player o Modern ele é meio que um equalizador, então não tem tanta oportunidade pro jogador profissional fazer sua habilidade meio que prevalecer em cima de um jogador médio. Então, para os profissionais é ruim o Modern, pode ser ruim nesse sentido, mas ao mesmo tempo que que o Fadinha chamou de jogador de loja, é um formato que permite que você mantenha o seu deck por muito tempo, não precise investir muito em renovar o deck a cada temporada, você acaba ficando relativamente bom com o seu deck, apesar de na prática isso não ser às vezes suficiente para ganhar, mas as pessoas se sentem mais seguras, que é um efeito um pouco parecido com o que tem o Legacy numa escala menor, né? Só que o Legacy não tem PPTQ, não tem PPTQ Legacy, né? Ainda mais essa questão de manter o deck agora, ela fica um pouco mais relevante a partir de quando a Wizards acabou com o Pro Tour Modern. Isso deve gerar menos banimentos no formato, acredito. Qual que é a lógica? A cada edição nova, tem menos jogadores de alto nível. A cada Pro Tour de Modern, tu tinha os melhores jogadores do mundo comprometidos em quebrar o formato com as cartas novas, né? Inserir elas em decks existentes, etc. Isso não acontece mais. Então eu acho que não estou garantindo que não vai haver, né? Porque o Magic Online, a gente tem um universo gigantesco de jogadores tentando fazer basicamente a mesma coisa. Mas Basicamente, se tiver algum deck broken no Modern, ele vai levar mais tempo para ser descoberto por jogadores de GP do que por jogadores de Pro Tour. Logo, são menos bans. E outra, além disso, é os jogadores profissionais, queira ou não, eles são uma voz muito ativa na questão de banimento e desbanimento de cartas. E como isso não afeta mais eles em grande escala, com a remoção do Pro Tour Modern, esse fator foi removido. Então, pode acontecer, lógico, de eles se sentirem. Tem bastante GP Modern, tem. Eles se sentirem incomodados e continuar reclamando, mas eu vejo que a tendência é menor. Logo, a tendência de haver banimentos a cada 3 meses, 6 meses, como vinha acontecendo antes, é bem menor, né? Imagina. Não é que a tendência, é só clarificar, não é que a tendência a ter bans diminua no sentido de que menos cartas serão banidas no Modern, ponto geral, em geral, mas a tendência é diminuir os bans num dado período de tempo, porque leva mais tempo para os jogadores de GP descobrirem um baralho broken do que os jogadores de Pro Tour. Então, digamos, se tiver um baralho broken no Modern, no Pro Tour ele seria descoberto na hora e seria banido logo. E aí no ano seguinte a mesma coisa aconteceria, enquanto na nova maneira sem Pro Tour Modern, um desses dois decks levaria o mesmo tempo, os 2 anos, para ser descoberto, e aí naqueles 2 anos seria um ban só. Isso ficou muito claro. E também diminui um pouco a pressão da Wizards em fazer uma edição que tem um impacto tão grande no Modern como foi o Oath, por exemplo, Oath of the Gatewatch. Que o Pro Tour, como uma grande propaganda da coleção que está saindo, né? Se você tem um Pro Tour Modern, você meio que tem a obrigação de fazer uma coleção que tem um impacto maior no Modern do que a média. E considerando o tamanho do Modern, né, ontem quase 15 anos de cartas, você tem a pressão de lançar cartas relevantes num formato desse tamanho em toda edição, isso gera um power creep sinistro. É, mesmo que seja uma vez por ano só, na coleção que vai ter o Pro Tour Modern, né? Mas mesmo assim, acho que. Ah, se tu quer entrar no grupo dos bons, que já está estabelecido há 13 anos, tem que pelo menos ser tão bom quanto. E para te destacar, tem que ser melhor ainda, senão vai ser só mais um lá no meio. É basicamente isso que acontecia. Até se a gente voltar algum tempo, 2012, o retorno à Ravnica, foi isso aí também, né? Várias cartas da edição são bastante presentes, Modern com. Eles não se preocuparam como o Modern era um formato novo naquela época, eles se preocuparam em botar cartas que iam ter um papel, mas não ia ser broken, tipo o Abrupt Decay. Ninguém nunca falou em banir o Abrupt Decay. Ele é uma das principais cartas do formato, mas ele nunca foi uma preocupação nesse nível de banir ou não banir. É, até porque ele era, até recentemente, ele era a resposta à prova de tudo contra o Splinter Twin. Os decks BG, né? Jund, Abzan, Junkie, afins. Mas com a queda do Splinter Twin, lógico que ele tá com menos destaque, né, no formato. Se torna um pouco menos necessário. Até tinha deck que jogava 4, agora é 2. E dois do Maelstrom Pulse. Aliás, eu queria ver que eu estou sentindo falta do Splinter Twin, como o grande regulador do formato, cara. Eu no Magic Online lá eu vendi os meus Jaces de Origins e montei o meu deck patch GW Hatebears. E é impossível você montar um deck pensando em formatos. Agora, a gente já tinha falado isso antes, mas agora essa semana eu experimentei isso. Ontem eu fiz um stream e joguei 6 partidas. E só joguei 2 partidas contra decks, entre aspas, que existe, ou decks que você se preocuparia quando você for jogar um torneio maior. Inclusive, eu joguei contra um deck de 250 cartas e todos os combos embutidos no deck. Tipo, o deck mais comum que eu joguei foi um Esper Control. Foi a única que eu me preocuparia, assim, tipo. Eu acho que o Splinter Twin segurava essa galera. Acho que a gente joga torneios diferentes, porque se for liga no Magic Online, eu só pego o Jund. Ah, não, eu tava farmando os play points ainda, eu tava jogando o Steelman e eu vi as maiores aberrações da história do Modern. Eu nunca tinha imaginado coisas que eu tinha visto lá, tipo, combos estranhos e. É, mas eu acho que aí é uma característica do Steelman, né? Não é exatamente a característica do formato. É, mas se eu for jogar um pré-PTQ, eu acho que é esse nível de player que eu vou enfrentar, especialmente nas primeiras rodadas. Então eu tenho que estar preocupado com Primeiras isso. rodadas pode ser, mas não no geral no torneio. Mas se eu não ganhar as primeiras rodadas, eu vou ficar nessa selva durante todo o torneio, né? Cara, mas isso, eu lembro, sei lá, coisa de 3 anos quando eu comecei a. 2 anos quando eu comecei a pensar em jogar Modern. O Fadinha já me falava que o Modern é um formato que não tem como tu te preparar para um metagame de Modern. Na época tinha, sei lá, 30 decks possíveis de jogar. E decks que poderiam ganhar o torneio. Não são decks farofa. Não é o Battle of Wits, por exemplo. São muitos decks e o metagame do Modern é muito regional também. As pessoas que jogam na loja delas, elas sabem mais ou menos do que as outras pessoas estão jogando e adaptam o deck delas àquilo. Aí fica muito hybrid, sabe? Sim. Mas tu não pode fazer isso para um GP Modern, por exemplo. Mas assim, eu acho que o Splinter Twin ele dava uma segurada nisso, porque ele era uma prova que os decks, né, que os decks deviam passar, assim, é tipo um teste. Se você tem algum jogo contra o Splinter Twin, ok, você tem alguma chance no torneio que você vai jogar. Eu prefiro um formato que não tenha uma prova dessas. Eu concordo, eu também prefiro. Eu tô achando bastante divertido o Modern ultimamente. Na verdade, fiquei com vontade de montar uns decks loucos e ir pra luta assim mesmo. Eu tô jogando Modern com um deck que eu acho que é muito divertido. Eu acho muito divertido, é o Suicide Zoo. Acho que basicamente a estratégia dele é se matar o mais rápido possível para poder matar o oponente mais rápido ainda. É, mas o Modern, resumindo, o Modern é isso aí, cara. Se você tentar responder ao formato, você tá ferrado. Você tem que tentar fazer o que você faz muito bem e matar o cara antes dele te matar. É, na minha Isso. opinião, os melhores baralhos do Modern são os que conseguem ser tanto unfair quanto fair. Eles conseguem ganhar do oponente no turno 4, no turno 3, 4, ou também conseguem jogar e também conseguem jogar um jogo mais grind longo. Esse era o Splinter Twin. Sim. Porque aí você quando o seu deck consegue fazer essas duas coisas, você consegue se adaptar muito bem ao que você vai enfrentar, e aí você joga melhor contra baralho genérico, contra um metagame mais amplo. O Jund ele não é muito bom de ser unfair, né? Ele é bom de jogar o jogo fair, de uma certa forma, mas. É, ele é o melhor em jogar o jogo fair, porque ele tem as melhores respostas do formato. Então ele é muito bom de jogar o jogo fair, mas ele não consegue jogar o jogo unfair, ele não consegue matar ninguém no turno 3. Pois é. Tem algum outro deck que entre nessa sua definição aí, Farinha? De conseguir jogar os dois tipos de jogos? Exatamente. Tem vários, o Affinity consegue jogar esses dois tipos de jogos. Esse deck que eu tô jogando, Suicide Zoo, consegue jogar esses dois tipos de jogos. Tem o Melina Company também, que ele não O Melina precisa Company consegue combar. jogar esses dois tipos de jogos. O Tron também, queira ou não, ele consegue. O Tron pode te ganhar. Não vai acabar o jogo no terceiro turno, mas ele acaba o jogo no terceiro turno, para todos os efeitos. Eu nunca ia imaginar o Affinity nessa lista aí. O Affinity consegue matar as pessoas no turno 3, muito raramente, mas ele quase sempre mata no turno 4. E ele consegue jogar um jogo grind. Ele tem só criatura no deck, basicamente, criatura e land, então. Bem, só lembrando aqui o gancho dessa conversa toda, que a temporada de PPTQ vai de 23 de julho a 9 de outubro, e é, salvo as exceções, uma temporada de PPTQ Modern. Falando em PPTQ, hoje a gente vai falar sobre a mudança recente do formato classificatório para os Pro Tours, que antes era um formato de PTQs, que no caso do Brasil a gente tinha três ou quatro torneios a cada temporada, que cada um era numa cidade diferente, né? Geralmente tinham torneios, na verdade sempre tem torneios em São Paulo, e os outros tinham uma rotação entre Rio, Porto Alegre, Brasília, às vezes alguma cidade no Nordeste, e mudou recentemente para esse formato de PPTQs, que são torneios menores que acontecem com bastante frequência ao longo da temporada, tá? Na ordem de grandeza aí do que é dos 100 PPTQs no Brasil. E o Entendi. RPTQ só acontece um por temporada, certo? Isso é um por temporada, com os vencedores de cada PPTQ e mais as pessoas que classificam para outros meios, né? Fazendo top 8 ou top 16, ele pessoas se classificam para o próximo, né? E Ok. desses participantes do RPTQ, quantos vão para o Pro Tour? Os quatro primeiros. Beleza. Cada pessoa que vence uma partida no top 8 vai para o Pro Tour. Exato. O top 8 são quatro finais. Basicamente, são quatro win-in para o Pro Tour. Resumindo, você sai de um formato que tem três ou quatro torneios onde cada campeão ganha uma vaga, e esses torneios são meio que cada um em uma região do país, sendo que São Paulo geralmente tem. E você vai para um outro formato onde tem mais ou menos uns 100 torneios menores, onde o campeão de cada um desses, mais os top 8 do último RPTQ, mais os pro player com qual nível? Silver pra Silver. cima, né? Mais os pro player com É só silver para Silver, né? cima Porque participam. Gold, É, eu acho que não Gold é não classificado. precisa. É. Verdade. Só Silver. Verdade. Não precisa, não, não pode, né? Não pode. É, não pode. Não, E desculpa, Tomás. O Gold não pode? não, porque você está entrando num qualifier para uma coisa que você já está classificado. Mas o Gold. O E Gold tem pode passagem. jogar o Gold tem RPTQ, passagem. não pode? É. A Gold tem passagem? Tem. Só Silver que Ah, não tá, era tem. isso. Ah, tá bom, tá bom. Silver Essa é a tem minha dúvida. uma classificação sem passagem. E Gold tem todas com passagem. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. É a diferença meio brutal do Gold Sim. pro Silver. Então, basicamente, são essas as diferenças. Pensando nisso, a gente saiu de um sistema para o outro, tem o quê? Um ano, 2 anos? Já tem um ano e pouco. Eu acho que já Tem um passou ano e meio, mais um ou ano menos. e meio. Acho que já temos temporada suficiente para ter uma opinião a respeito. Sim. E uma última pergunta sobre o RPTQ. Ele é sempre em São Paulo, no caso do Brasil? Ele já foi em São Paulo e em São José dos Campos, que é basicamente São Paulo. E em outros Agora transformou. países isso é itinerante também, vocês sabem? Não sei. Não sei, mas outros países, principalmente na Europa, isso não é tão relevante, porque os países são bem pequenos, né? Eu estava pensando mais para o caso dos Estados Unidos mesmo. Nos Estados Unidos eu não Nos Estados sei. Unidos normalmente tem muitos. Cara, sobre essa ótica, eu defendo que esteja em São Paulo, realmente. Tá? Porque é indiscutível que São Paulo é a cidade mais acessível do Brasil a partir de outros estados. É a que mais tem voos, é a que mais tem ônibus Rota de também, né? ônibus, Caso é. eu quiser. Exato. Eu vejo, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então, apesar de morar no Rio há muitos anos, eu percebo, imagina que fosse lá, é muito complicado chegar lá. Imagina se alguém vem do Nordeste para chegar no Rio Grande do Sul, vai levar o dia inteiro basicamente viajando. Enquanto que São Paulo, tudo bem, alguém vem de Manaus, por exemplo, vai demorar muito, mas vai demorar ainda menos do que para chegar em São Paulo do que para chegar em Curitiba, por exemplo. Não tem voo direto, vai ter que parar em Brasília, vai ter que parar não sei onde. Nesse ponto, apesar de eu não ter jogado nenhum RPTQ ainda, nem PPTQ na verdade, eu acho que faz. Se vai ter só um por temporada, eu acho que faz sentido mesmo que seja em São Paulo. E nem cabe aquela discussão, vai favorecer sempre quem é de São Paulo. Claro, vai favorecer quem é de São Paulo, mas aí se o próximo eu jogar para Curitiba, eu vou favorecer quem é de Curitiba e vou desfavorecer todos os outros jogadores. E mais ainda, quem mora mais longe de São Paulo, quem não é de São Paulo. Vou jogar para Vai Minas sempre Gerais. favorecer alguém e desfavorecer alguém, né? Não tem É, jeito. e o menor desfavorecimento, da maneira que eu vejo para os outros jogadores que não são de São Paulo, ocorre se o torneio for em São Paulo. Porque é o É. mais acessível. É o lugar mais acessível do Brasil para É, se chegar, né? Não acho que a digo custo de vida, discussão, mas. acho que a discussão é válida, mas me parece sim uma escolha lógica ser, na maioria das vezes, São Paulo, mas é uma discussão válida porque é simplesmente uma questão de você minimizar os erros ou maximizar ou distribuir os acertos, no caso, né? Você fazer sempre em São Paulo é o que o Cauê falou, você está minimizando os erros. Nunca vai ser péssimo para ninguém, porque basicamente é uma rota de viagem que existe de qualquer lugar do Brasil, é você ir para São Paulo, né? Seja de avião ou de ônibus, você consegue alguma rota. Mas ao mesmo tempo, as pessoas de outros lugares nunca vão ter a oportunidade de jogar um RPTQ na sua região, o que de uma certa forma é discutível, sim. Mas é como você falou, se eu for fazer um RPTQ em Curitiba, é ótimo para o cara de Curitiba, não é tão ruim assim para o cara de São Paulo, mas às vezes para alguém de um lugar mais remoto, chegar em Curitiba é muito mais difícil que chegar em São Paulo, até porque você provavelmente vai ter que passar por São Paulo para fazer alguma baldeação e chegar em Curitiba. Mas é uma discussão válida. Vocês acham, depois desse um ano aí, o que vocês acham de vantagem dessa nova diretriz aí de você ter um torneio centralizado que vai dar todas as vagas? Eu acho que, na verdade, sobre o R, sobre pré-PTQ ser um torneio mais. Um torneio menor que ocorre em mais lugares. Eu acho que, primeiro, que ele meio que ressuscitou o que a gente tinha do regional, que te levava para o nacional, que é um torneio da região ali. Para quem não está nos grandes centros, eu acho que é uma grande vantagem, porque, tipo, eu moro em Curitiba, que Curitiba tem quatro pré-PTQs, mas eu posso ir para a cidade de perto, posso ir para Joinville, posso ir para Blumenau, posso ir para Florianópolis, e o PTQ anterior, tipo, eram três viagens e acabou. A cada 3 semanas, se eu quisesse jogar tudo que dá para jogar, a cada 3 semanas eu tinha que pegar um avião para algum lugar do país, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasília. O que eu percebo disso, Tomás, até queria falar antes do Fadinha para ver se a percepção externa que eu tenho é de quem tem jogado. Mas me parece, pelo menos, que a questão de existir PPTQs tão frequentemente e o PPTQ ele dá acesso ao RPTQ e dá a carta promocional que o Wizards lança cada temporada, cada ano, eu acho. E ele acaba se tornando um torneio mais competitivo. Mesmo sendo tão frequente, ele é mais competitivo e se tornou mais interessante para os jogadores do que o FNM, o Friday Night Magic. E eu acho que esse caráter dele, de ser um torneio que os bons jogadores gostam de jogar, precisam jogar e podem estar sempre jogando, praticando, acabou esvaziando um pouco o FNM. Porque antes, a prática que tu podia ter ao vivo, tirando o Magic Online, era nos Friday Night Magic. E agora tu pode praticar, mesmo que tu não esteja no ápice do conhecimento do formato, do deck, do jogo, Tu pode, basicamente, todo final de semana jogar um PPTQ e usar ele como preparação para o próximo, que aí sim, nesse tu vai sério e tenta obter a vaga pro RPTQ. Essa é a percepção que eu fiquei de ver o pessoal jogar ao longo desse ano e meio aí. Não sei se é realmente isso, Fadinha. E como ele é um torneio mais local, ele coloca uma quantidade bem maior de gente em contato com o jogo mais competitivo. Ele acaba trazendo mais gente para esse mundo de tentar se classificar para o Pro Tour e tal. Ele acaba trazendo a chance de ir para o Pro Tour para mais gente do que no sistema do só PTQ e daí o Pro Tour. É, isso é uma coisa que eu já tinha observado realmente no, na antiga, na antigo, no antigo sistema de PTQs. Tinha uma galera X que ia para todos os PTQs, que eram considerados grinders de PTQs aqui do Brasil. Agora, existe muito mais gente que é grinder de PPTQ e tem muito mais gente que pode ser grinder de PPTQ. Porque é mais fácil você jogar PPTQs na sua cidade do que ir jogar em São Paulo um RPTQ, do que ficar viajando para várias cidades para jogar vários PTQs. Então, tipo, tem muita gente que antes não fazia isso, não ia para as outras cidades jogar PTQ, e que agora grinda todos os PPTQs e vai para o RPTQ quando está classificado. Sim, talvez uma dessas pessoas elas não se descobririam como bom jogador de Magic ou não teria tanto incentivo porque ou não gosta de viajar ou não tem condição de bancar a viagem a cada 3 semanas que era antes. Era meio que uma loucura antes. Você ir para todos os PTQs. Esse negócio de diminuir os gastos, eu não sei se é exatamente isso, porque jogar vários PPTQs com inscrição a 50, 60, R$ 70 não é jogar vários desses não é exatamente mais barato do que ir para Brasília um final de semana. Mas a Mas sensação que você tem de você estar tá jogando, você pagou, jogou, e é na sua cidade, então você não tem. é mais acessível. É mais acessível, você já está ali, você já vai jogar. Você pode jogar ou Friday Night ou jogar o PPTQ, se você acha que está preparado, se você acha financeiramente. Financeiramente pode ser tão ruim quanto o outro, ou pode ser mais fácil, porque se você jogar alguns PPTQs 1, 2 e já ganhar, você gasta menos dinheiro do que se você estivesse grindando vários PTQs. Mas também pode ser a mesma coisa se você tem que jogar vários PPTQs e gastar a mesma quantidade de dinheiro que gastaria viajando para outra cidade. Outra coisa também, que já foi inclusive reconhecido pela Wizards, é que, especialmente nos países de dimensão continental, é caso do Brasil, Estados Unidos, Rússia, que as pessoas têm que deslocar muito para ir para o RPTQ, foi por causa disso que eles criaram a carta promo do RPTQ. O jogador gastou já pagando as inscrições dos PPTQs. Então, quando ele ganha um, ele ganha a vaga para RPTQ e mais uma carta promocional que tem sido. A primeira foi a Liliana, né? A primeira foi Liliana e agora o Snapcaster. Foi o Snapcaster. Então, são cartas, basicamente uma das cartas mais caras do Modern. E a Wizards reconheceu que isso é para ajudar os jogadores com os custos. Se o cara quiser pegar a carta e vender ela, sim, ele pode, para ajudar a cobrir os custos de se deslocar para a cidade. Queira ou não, não faço ideia, mas eu imagino que a Liliana Promo aí deve estar coisa de 500, R$ 600. E o Snapcaster também é uma carta bastante cara. E ajuda, acaba ajudando, né? E isso não existia antes, né, Fadinha? Ganhou o PPTQ, pronto, ganhou a vaga. Sim, Então, é tu o PTQ, obrigatoriamente. quer dizer. Isso, PTQ. Obrigatoriamente tu gastava pro PTQ e podia ficar vendo navios. Os PTQs não davam nada. O RPTQ dá um Snapcaster promo que vale R$ 500. Só a participação. E às vezes um detalhezinho te coloca para fora. E o PTQ é tipo quem o campeão ganha a vaga, o segundo lugar ganha prêmio de consolação. Vamos combinar que você não vai jogar um PTQ por causa dos boosters. Por mais que seja bastante premiação e tal, é a vaga para o primeiro e consolação para o resto. Exato. Você joga um torneio precisando basicamente fazer o top 8 e daí ter uma vitória. Jogadores competitivos muito bons, eles podem ficar de fora por causa de um detalhe no sistema antigo, e agora é mais difícil acontecer. E a premiação do RPTQ também ela é fixa. Quem fizer top 8 no RPTQ ganha 54 boosters, quem fizer top 16 ganha 20, 20 alguma coisa, eu acho. Independente do número de jogadores que tiver. Eu não sei exatamente quanto que dá o top 16 para baixo, porque eu fiz top 8 em todos que eu joguei. Desculpa. Nossa conclusão comum me parece ser que esse sistema tem funcionado, pelo menos aqui no Brasil, na nossa opinião, ele é melhor do que o sistema antigo, certo? Eu acho que ele é melhor, com certeza, para quem vive em grandes metrópoles, assim que nem Rio de Janeiro e São Paulo, mas no sentido de para você se qualificar para o Pro Tour. Agora, para quem vive em lugares, em cidades de interior mais remotas assim, eu acho que é pior, porque era mais fácil você ir para um PTQ e dar uma sorte naquele dia e ganhar, ficar em primeiro lugar, do que você ter que ganhar um PPTQ que só tem um na sua cidade e ao mesmo tempo ainda ter que fazer top 4 num outro torneio em outra cidade. Porque normalmente ficar em primeiro num torneio é sempre muita variância envolvida em ficar em primeiro, porque você passa por um sistema de eliminatória simples no top 8. E o sistema de eliminatória simples ele é muito punidor. Se você der um pouco de azar a mais do que deve, você é eliminado e não pode continuar. Então, ficar em primeiro lugar é sempre mais difícil. E você continua tendo que ficar em primeiro lugar num torneio. Apesar de ser um mais fácil, você continua tendo que ficar em primeiro lugar num torneio. Então você ainda tem que dar sorte para poder chegar no Pro Tour. Então, tipo, a pessoa que vivia num lugar remoto, que podia dar sorte um dia no PTQ e já tá qualificado pro Tour, agora ela precisa dar sorte num dia no PPTQ, no único PPTQ que ela tem para jogar, e ainda tem que fazer top 4 no outro RPTQ. Tá, mas então, agora vendo por outro lado, tu falou de sorte, será que, como o jogador tem que ir bem em dois torneios, será que esse novo método dos PPTQs ele também não premia a consistência e o melhor jogador do que somente o jogador que teve sorte em determinado dia? Sim, mas de novo, como eu falei, se você for muito consistente, mas nunca ficar em primeiro num PPTQ, você nunca vai se qualificar para o Pro Tour. Então você pode ser o melhor jogador da sua cidade, mas sempre dá sorte, sempre dá azar na final e você nunca vai se qualificar para o Pro Tour na final de um PPTQ. Entende? Entendi. A gente falou dos países grandes aqui e tal, mas eu tô olhando, eu olhei aqui que eu fui procurar as datas dos PPTQs do Brasil. Cara, tem um país que tem um PPTQ. Né? Alguns países têm um PPTQ ou dois PPTQs, países menores da Europa. Deve ter países que têm mais WMCQ do que PPTQ. Não, eu vi vários aqui que têm menos de três PPTQs. E aí eles usam por região. Eu acho que a cada Mas X, aí, eu não sei o número certo, como mas é a que cada. funciona? Mistura os países para jogar o RPTQ? Sim, a cada X PPTQs que tem numa dada região de um tamanho, eles fazem um RPTQ. Então, tipo, em todos os países do leste europeu vai ter um RPTQ leste europeu, tratando isso tudo como um país só. Ou um RPTQ. Normalmente na América do Sul tem um RPTQ em São Paulo e um no Chile, acho. Não é isso? Normalmente é um, exatamente, um em São Paulo e um no Chile. Já teve na Argentina algumas vezes, mas a maioria das vezes foram São Paulo e Chile. Normalmente é um no Brasil, um no resto da América Latina, que daí se engloba. Tipo, a Bolívia só tem um PPTQ. Eles vão ter que, de qualquer forma, eles vão ter que ir talvez possivelmente para o Chile, né? Para jogar esse RPTQ. Esse último RPTQ agora do Chile foi em Viña del Mar. Isso passa, o número dos PPTQs, eu acho que passa pelo número de lojas que tem numa cidade, num estado, num país. E o número de lojas, ele certamente, o número de lojas certamente é vinculado ao público para jogar Magic, né, no lugar. Sim, a cada X pré-PTQs eles fazem um RPTQ. É, eu acho que na Itália tem dois PTQ. Eu tô falando do PPTQ mesmo. Não adianta a gente querer que na Bolívia, não conheço lá, tá? Mas estou citando como exemplo, que na Bolívia haja cinco PPTQs se só tem uma loja e 20 jogadores. Ah, Não, não, estou exagerando para. cada loja só pode fazer um pré-PTQ por temporada. Pois é, só pode ser por temporada. De repente só tem uma loja qualificada na Bolívia e só tem uma loja qualificada na Bolívia porque o público de Magic, os jogadores que são os consumidores do Magic, são escassos, tem poucos jogadores. Ah, se acontecer isso aqui no Rio, o Fadinha citou que a gente deve ter 15 PPTQs por temporada. Os jogadores começarem a perder o interesse, as lojas não vão mais ter por que realizar PPTQ e esperar. Interesse ainda, as lojas vão fechar e vai chegar um momento que vai ter um por temporada, né? Não é um processo perfeito, pode ser injusto. Pelo torneio em si, parece que é um torneio de muito mais, de um nível muito maior, né? Tipo, teoricamente só tem alguém que já ganhou um torneio nos últimos 3 meses, o RPTQ. Ignorando gente boa que deu azar e acabou não ganhando o seu torneio da sua cidade, tipo. É, o RPTQ em si é um torneio super forte, né? Teoricamente, sim. Ele é mais curto, ele é menos É. cansativo e mais forte. Ele é mais forte no sentido, assim, todos os jogadores bons que estariam num PTQ vão estar no RPTQ, mas o RPTQ não tem aqueles jogadores mais casuais, né, que seriam tipo a galera que vai para perder as primeiras rodadas, compor o que a gente chama de selva no PTQ normalmente, né? Os últimos PTQs que eu joguei, eu acho que eu joguei os últimos antes de ter o pré-PTQ. Eu joguei em São Paulo, tinha 300 e poucas pessoas. Antigamente isso era um GP. Só que tinha que acontecer tudo num dia só. Acho que o maior PTQ do Brasil teve quase 300 pessoas, 200 e algo. Então ele estava começando a ficar grande demais para caber num dia só. E eles criaram essas duas etapas, né? Uma que você joga na sua região e outra que você joga no nível nacional, né? O RPTQ em si é um dos melhores torneios do mundo. Ele é pequeno, rápido, e tem premiação pra caramba. Então a boa é ganhar um PPTQ. Sim. Vou tentar. Eu também vou tentar, inclusive, vou jogar no PPTQ domingo. Tá, tá Você quer? bom. Parabéns, cara. É sério, domingo eu vou jogar, pô. Você quer um troféu? Você quer alguma coisa? Se o Fadinha, meu consultor, achar que eu mereço, sim. Entendi. Eu queria ter a honra de conceder pro Fadinha na final, só para depois ficar esfregando isso na cara dele, que ele só foi para RPTQ porque eu concedi. Senão eu teria ganho. É, até porque o Fadinha tem poucas chances de ganhar poucos PBTQs, né? Tenho Cri, 12 só, não são cri. 15. É. Eu contei aqui agora, são 12. É, bem. Mas isso foi uma piada, porque o Fadinho agora ele é comentarista, cara. É, verdade. É o famoso 02 buff. Não, ele é o famoso Caio Ribeiro do Magic. De LSV a Caio Ribeiro, realmente você. Semana passada o Fadinha tava com mais moral quando era LS Fairy. Eu já fui mais respeitado nesse mundo, sabe? Depois você quer que ele mande um alô pro Cauerzão. Cara, você não tá merecendo. Pois é. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso episódio. Valeu por ouvir até aqui. Por favor, continue nos acompanhando no nosso site, manafix.net. No Facebook, manafix.net também, e @manafix no Instagram e no Twitter. Além disso, para continuar nos seguindo em outras mídias, como que as pessoas podem manter o contato com o Manafix, Jaqueline? É, a gente tem um canal do Twitch que na outra semana a gente apresentou o WMCQ Curitiba e a gente está começando a ter uma sequência maior de transmissões. E você pode ir na nossa loja em Nova Friburgo, na Avenida 7 de Setembro, 31, sobre a loja. É, e você pode comprar suas cartas faltantes para você jogar o seu pré-PTQ na nossa loja dentro da Liga Magic. E você pode chegar na nossa loja também pelo nosso site manafix.net. Muito bem, vocês podem seguir também todos nós no Twitter. Eu estou como @o_tomás. Eu tô como @_jaqueline. O meu é @cower1986. O meu não existe. Mas o Fadinho é o único que tem uma página de atleta no Facebook. Você pode curtir ele lá. Exatamente, Leonardo de Castro ou Fadinho. É só E procurar. pode curtir lá, galera. Até semana que vem, galera. Valeu. Valeu, obrigado. Até a semana que vem. Valeu, pessoal. Falou, galera.